Este é o Trailer Cast no Nerdrops. É isso aí, galera. Tá começando mais um Trailer Cast, episódio número 3, que poderia ser o 4 ou o 5, porque o episódio 2 teve A e B. E tem o 0. E episódio 0, isso aí. Então é o episódio 3, que na verdade é o quinto episódio, e eu vou parar de falar assim, porque eu tô começando a me confundir na matemática. O meu nome é Ian Marlon, eu falo direto do Rio de Janeiro, estou aqui em companhia do... Diogo Souza. Ou... Diogo Alves. Ou Diogo. É, então, galera, mais uma vez estamos aqui com participantes ilustres. A galera do Nerdrops está em peso, dominando aqui a franquia deles. Basta eu ser gordo pra ser em peso, né? É isso aí. Então, o gordinho mais elegante de Brasília, quem é? Quem são seus olhos, Ian? Aqui quem fala é o Vivaco aí. Continue ouvindo o Trailercast, é bacana. Eu ouvi dizer que tá até hospedado num site legal. Continua ouvindo aí. Comenta depois. Repaginado, né? É, site bonito, colorido. Aqui. Vermelho, eu gosto de vermelho. Um site 2.0, né? Pois é. É vermelho, a gente entrou em homenagem aos mercenários, né, velho? Pois é. E temos aqui também o nosso protagonista do terminal, o cara que mora no aeroporto. Aeroporto, comida. Comida, moeda. É isso aí, estamos aqui de novo para falar das estreias da semana aí. Notas baixas, mas estamos aqui. Pois é. Oliver Pérez. Aí, parabéns. Estamos aqui quem? Falando em... Eu até puxar um assunto aqui antes de a gente começar o cast, efetivamente. Falando em pessoas elegantes, eu quero deixar no link aí do post, por gentileza. O pessoal tem que ver como ficou o fundo novo, o background novo do Twitter do Vivaco. Vocês verem como esse cara é elegante, como esse cara é chique. Uma foto bonita. Que isso? De barba por fazer, óculos escuros, sabe qual é? Olha só, que isso? Fui pego de surpresa, que é... Não sabia que isso ia acontecer, não. Mas ficou bacana. Foi pega com as calças arreadas sem suspensório, hein, Vivaco? Pois é. Sem o suspensório. Não, com o suspensório preso na cueca ainda, pra dar o ar cômico dos anos 80. É muito sexy isso, né? Então, galera, essa semana a gente vai falar do Hack 2 e do Kung Fu Kid, que na verdade é o Karate Kid. São dois filmes aí... Não sei se são tão esperados assim. São dois filmes meia boca, pode falar. Meia boca, dois filmes. Lá tá meia boca aí. Vou falar meia boca. Vou fazer uma pergunta. Meia boca quer dizer que o filme só tem o lábio inferior ou superior, é isso? No caso, eu acho que é só o superior, quando a gente fala meia boca. É, aquela sem coisa... Dente. Sem dente por trás. Isso. Por favor, né, Oliver? Sem dente por trás. Pesadelos, fala lá, vou ver. Então, depois dessa apresentação tanto quanto longa, vamos aí direto pro cast então, galera. Então, pessoal, o primeiro trailer que a gente vai comentar hoje é nada mais nada menos que o Hack 2, produção espanhola, né, que fez muito sucesso aí o 1, até porque teve um remake, reboot, sei lá o que, versão americana, que saiu, acabou saindo no cinema primeiro do que a versão espanhola. E é isso, Diogo, lê pra gente aí a sinopse do Hack 2. Vamos lá. 15 minutos depois do final do primeiro filme, pô, um grupo de Geos, traduz aí, o que é Geos? Geos, olha, Geos, rapaz. Geos, é... Porra, não sei, cara. É uma equipe da SWAT, né, cara? Geos entra no edifício acompanhado por um médico para conseguir a amostra de sangue dos infectados para encontrar a cura. O que ninguém sabe é que vão passar o pior momento de suas vidas quando encontrarem os infectados. O que ninguém sabe, mas eu sabia já, né? Eu também sabia. Eu não sabia. Bom, sinopse ficou meio... Bem resumida, não fala o que vai ser o filme, né, direito, mas não precisa, nada. Né, cara? Sim, não, mas sinceramente não precisa. Não precisa, cara. Vai começar 15 minutos depois do primeiro filme. Já acho um absurdo isso. Eu achei isso muito bacana, cara. O filme começar já papum. Acabou o primeiro, já vai engatar no segundo. Achei isso irado. Uhum. É porque tem o problema que todo filme de gênero zumbi, eles não explicam direito nem o começo nem o fim. E eu acho que se eles não colocassem depois... colocasse assim, muito tempo depois do ocorrido no edifício que a gente viu no Hack 1 e tal, eu acho que a história ia se perder aí, entendeu? Talvez eles meio que emendem o fio da meada e pode ser que finalmente dê uma explicação, né, cara? Porque todo filme de zumbi começa assim agora, é moda, né? Olha, tu não precisa... Oi? Eu vejo isso mais como uma desculpa pra não ter história. Tipo assim, já que não é pra pensar muito, a gente coloca 15 minutos depois do primeiro filme e não tem história nenhuma. O primeiro não teve história, o segundo não tem história porque é no final do primeiro. Olha, discordo, hein? Se todo mundo viu o primeiro aqui, a gente lembra do final. Se as pessoas estão entrando, eles estão entrando 15 minutos depois, eles estão entrando logo depois do que aconteceu no final. Então todas aquelas coisas que a gente tem que lembrar, que o que aconteceu foi que a gente seguiu a repórter. E outras coisas foram acontecendo. Então o que vai ser é outra equipe passando logo depois e a gente vai ver coisas que a gente não tinha visto antes. Eu acho isso legal de explorar o mesmo ambiente em outros ângulos. Eu acho que é legal justamente por isso, assim, pra você saber, por exemplo, eles podem encontrar o corpo de quem morreu ou quem tá infectado, que não, ninguém sabia o que aconteceu no primeiro filme. Eu acho que é a forma da escolha da narrativa mesmo. Eu discordo quando vocês falaram aí que o filme não tem história. Eu gostei bastante do... Eu que falei. Eu achei, assim, que o filme tem um roteiro até interessantezinho, assim, de... Eu acabo misturando um pouco o Hack com o Quarentena, que foi a versão americana dele, né? A grande diferença pra mim de um pro outro é que a versão americana, ela foi muito mais explicadinha, foi muito mais, assim, estilo americano mesmo, né? For Dummies, assim, qualquer... público médio entender, e eu acho que a versão espanhola foi mais, assim, mais aberta. Só tinha que interpretar um pouco mais do que a versão americana. E eu gostei bastante do roteiro, achei a história interessante, ponto de vista que até então eu não tinha visto em filme de zumbi. Pelo menos não com esse nível de produção, que eu achei a produção tanto dos dois bem bacanas, assim. Mas vocês gostaram do primeiro filme? Eu gostei pelo fato do... O filme, acho que ele é espanhol, se não me engano, né? Isso. Ele, não propositalmente, né? Ele, a produção é meio tosca, né? Já pelo fato... Aqui, cara, La Gravación 2... Não, eu gosto daquela parte que tem um cara, um imigrante lá, que ele fala assim: soy paraguaio. Para matar usted. Para o quê? Paraguaio. Cara, bom, mas enfim, né, a produção do Hack, vamos reconhecer, né, é uma produção em termos de qualidade técnica inferior que Quarentena. Então eu acho que acredito isso acabou ajudando num aspecto de, sabe, de um ambiente real no filme. Eu acho que isso daí ficou um negócio meio assim, sabe, câmera handheld e tal. E eu senti que o Quarentena, justamente o problema é esse, os americanos quiseram produzir muito um negócio que não precisava, né? Ficou muito profissionalzão, né, a handcam deles. Isso. Agora, em termos disso que você falou, Ian, que... a versão americana explicou mais. Eu, sinceramente, eu não achei diferença nenhuma, cara. Nenhuma. Porque se tu vê aqui o nome da personagem, da repórter, no Hack, né? No filme espanhol original, é Ángela Vidal. E se você vê no filme Quarentena dos Estados Unidos, velho, a repórter americana, ela chama Ángela Vidal, cara. Puta que pariu, né, velho? E ela é a Jennifer Carpenter, né? A irmã do Dexter. Irmã do Dexter, que é casada com o ator do Dexter, com Michael C. Hall, na vida real. Bom, uma coisa que ajudou, além desse fato da produção espanhola ser um pouco mais fraca do que a americana, uma outra coisa que ajuda um pouco na imersão do filme, do Hack, em relação à Quarentena, é que a atriz que faz a Ángela Vidal, na versão espanhola, ela é uma apresentadora de TV lá na Espanha. E ela é até bem famosa e tal. Isso ajudou bastante o pessoal se sentir dentro do filme, para dar mais realidade pro filme. Agora, na versão americana, a gente pegou uma atriz que já era mais ou menos conhecida, atriz de TV, faz um seriado bem conhecido. TV e cinema, né? TV e cinema, e acabou prejudicando um pouco a imersão do filme americano em relação ao espanhol. É, porque, assim, o problema dela é que ela tem aquele biotipo e aquele jeito, né? Ela não é um... não é que nem um personagem que faz herói e que faz vilão. Não é tipo um Ben Kingsley que faz o Gandhi e depois faz um vilão e ele fala, eu preferi fazer o vilão mesmo que o outro tenha me dado um Oscar. Não, ela faz ela e ela, né? É que nem o... quem é... não, o Keanu Reeves, ele não se move. Quem é que... Robert De Niro. Tem alguns... o Robert De Niro, ele faz... o Robert De Niro. O Robert De Niro, o Jack Nicholson. Sempre o que, que é o Coringa do Batman? É Jack, o Jack Nicholson. Nicholson de branco. Justamente. É, ele arqueia as sobrancelhas, né? E tá aí a atuação dele, né? Bom, é... uma coisa... um detalhe assim que eu achei até estranho é que o filme ele estreou nada mais nada menos do que no dia 2 de outubro de 2009 e só vai vir a estrear agora no Brasil. Geralmente filme que demora tanto assim sai direto pra DVD, né? Eu não entendi o filme sair pra, pro cinema agora. Uma coisa que eu tava vendo aqui agora que não sei se é verdade ou se é especulação, aquele trailer do filme do Thundercat que eu fiquei divulgando pra todo mundo que não existe. Ah, sim. Muito boa essa história. Se divulgou pra pessoas que não existem? Não. Tem que abrir um parênteses nessa história. Diogo chega pra galera, assim, assim, abismado. Galera, vocês têm que ver. O trailer ficou foda. O trailer do Thundercats com Vin Diesel, com Brad Pitt. Ficou muito maneiro. Vocês têm que ver. Não, mas o Rio Jackson, né, cara? E todo mundo fez aquela cara de paisagem, assim, tipo... pô, Diogo, é trailer fake, cara. Claro que não, vocês estão malucos, eu vi os efeitos e, porra, o Vin Diesel tá pintado de cinza e o caralho. Não. E o Brad Pitt grita, we are lions, é, né? Ele, maluco, sou maluco. Não, ficou muito foda. Fiquei muito sem graça na hora. Fiquei muito sem graça. Cara, isso rende até hoje. Roda de amigos assim, eu... Até a pouco eu tava vendo aqui que tá anunciado o REC 3 pra 1º de julho de 2011 e REC 4 pra 6 de janeiro de 2012. Vai ser 15 minutos depois também? Ah, cara, eles colocaram só do 3, eles colocaram já o roteirista e a direção. O 4 não tem nada definido, não. Será que vai ficar igual os Jogos Mortais? Vai ter 1 milhão de filmes? Ah, cara, é bem capaz, né, velho? Porque, queira ou não, o mercado fora dos Estados Unidos, fora de Hollywood, pô, uma hora ou outra eles iam começar a fazer isso. A gente tá vendo aqui com Tropa de Elite, né? É. Era um filme que, pô, Tropa que de se Elite completa. Tem enredo pra muito filme, cara. O filme teve um orçamento de 4 milhões e 600 mil dólares. E teve um faturamento mundial de 18 milhões até o momento. É, os caras mais que dobraram, né, o orçamento deles. É, bom, alguém tem mais alguma coisa pra falar do REC 2? Algum... é, 4 milhões, né, um padrão alto pra um filme europeu, né, cara, assim, nesses moldes, né, vamos dizer, né. É, pô, tá certo que 18 milhões a gente vê que é pouco, né, em termos do que a gente conhece aí, mas, pô, mais do que quadruplicou o filme, né? Eu acho que, assim, até falando no lance do REC 2 virar franquia, esse gênero, assim, é, câmera de mão, né, handcam, ele não é tão explorado assim. A gente tem poucos filmes desse gênero, né, cara? Tem a Trinca, né, que é o REC, Bruxa de Blair e o Cloverfield, e agora vem o REC 2. Assim, fora isso, eu não lembro de nenhum outro filme que seja totalmente feito com handcam. Tem um do Jorge Romero, que saiu agora, Diary of the Dead. Saiu agora não, saiu faz um tempo. O novo agora é Survival of the Dead, né? Pô, esse eu não vi ainda. Vou até procurar depois pra comparar. Cara, sinceramente, eu não gosto muito desse filme de handicam, não, assim. Eu só gostei do Bruce Blair mesmo, do primeiro, o resto. Cloverfield eu achei uma bosta, não gostei. Então, mas o REC 1, cara, ele, pelo menos, ele te passa a tensão que tá no ambiente, né? Vamos agora à parte final do comentário sobre o REC 2, que é a nota de expectativa. É, começando então pelo Diogo, de 0 a 10, de 0 não, de 1 a 10, quanto que você dá aí pro REC? 5 pra ficar na média aí, 5, tô esperando nada do filme. 5 realmente é isso, né, você não espera nada, né? Eu não tô esperando nada, cara, assim, o que vier veio. Eu tô esperando um pouco mais que o Diogo, eu vou dar um 6 aí, porque nossa, eu acho que vai ter um pouco mais de... eu acho que vai ter um pouco mais de ação. Eu quero a diferença do 5 pro 6, vai ser o quê, cara? Vai ser um peitinho. tiver nudez, sobe um ponto. Ele tá esperando a nudez que você esteja da véia infectada. Porque realmente me parece que vai ter um pouco mais de ação, né? Porque entra no trailer, entra a galera da SWAT, porra, com arma e o caralho. Então eu acho que de repente vai ter um pouquinho mais de ação, que foi uma coisa que faltou um pouco no primeiro filme. Tem muito suspense, você fica colado na cadeira, mas ação não tem. O Ian tá no clima dos mercenários ainda, né, cara? Tô, cara. Ainda tô na testosterona. Ele quer que os mercenários entrem no prédio e saia arregaçando o Terry Crews, né? Com aquela metralhadora louca dele. Vivá, qual é a sua nota de expectativa aí pro filme? 7,5. Puta que... Olha! Cara, eu fui pego de surpresa. Eu estava na casa do primo da minha ex-namorada e ele... Não, vou botar aqui um filme que está nos cinemas. Acabei de baixar. É ele, viu? Não, eu não baixei o filme. E aí tava... Sabe aquele programa de casais? Tava as namoradas e os homens. Aí a galera... Poxa, deve ser alguma comédia romântica. Tá cheio de namorada aqui. Deve ser alguma comédia. Deve ser uma aventura. O cara me bota rec. Eu me amarrei. As meninas não tinham pra onde fugir. Sabe? O que tá acontecendo? Então eu fui pego de surpresa e me amarrei muito no filme. Foi inclusive uma das minhas primeiras tweetadas. Foi sobre hack. Nossa. Eu criei a conta e foi uma das primeiras tweetadas, porque eu tava entediado, porque eu achava que eu não ia gostar do filme e no começo eu tweetei. Mas hoje em dia eu tô com expectativa, porque eu adoro isso, porque... É, então, Oliver, e você, por último aí, pra fechar a conta? Olha, eu vou compartilhar com você, cara, acho que 6 tá de bom tamanho. O primeiro filme, sim, foi muito legal, mas até então não acho que tenha necessidade de repetir. A não ser que eles façam uma expansão da história e não fique sempre na mesma, mas eu duvido ainda que isso vá acontecer. Então, cara, acho que eu vou permanecer no 6 mesmo. Mas, assim, eu fui assistir Os Mercenários, eu conferi o trailer do Hack 2. Eu gostei, cara. É um clima tenso. Os caras conseguem passar isso daí, cara. Eu acho que, mesmo sabendo que você vai lá e vê a mesma coisa que tu viu antes, cara, eu acho que não é por isso que o filme vai deixar de, sabe, de pegar a sua atenção. Eu posso tentar atribuir uma categoria pra esse tipo de filme? Que eu não acho que nem terror, nem reality, terror, nem horror. Eu coloco ele na categoria cocô na calça. Porque... É um filme de susto, né, cara? É filme de susto, não, é tenso. Antes de ter cocô na calça, você está tenso. É um thriller, no caso? Não, é um cocô na calça. É tipo assim... Zera a trilha sonora, você fala, porra, agora eu vou tomar um susto, agora eu vou tomar um susto, agora eu vou tomar... Pá! Tomei um susto. Você toma um susto sabendo que você vai tomar um susto, né, cara? Justamente. Bom, a média das notas da galera aqui ficou 6,125. 6,125, olha que média... Usou a calculadora, né? Lógico que eu usei a calculadora, tá. Acho que eu vou dar mole. Agora, você usou a calculadora do Windows ou foi aquela 4, 3, 2, em homenagem ao Hack, que é espanhol? Tesocho. Não, foi a do Windows, infelizmente, tá? Na próxima eu vou usar essa. Então, galera, o filme, apesar de ter estreado já há quase um ano nos Estados Unidos, no dia 2 de outubro de 2009, ele estreia no dia 27 de agosto de 2010 aqui nos cinemas do Brasil. Eu não acho que ele vai passar em muitos cinemas, não sei se vai ser um filme muito... E é da Play Art que tá distribuindo. Então é isso aí, galera, Hack 2, dia 27 de agosto. Aproveitando essa canção que o Vivaco acabou de dedicar a todos vocês, agora vamos falar de Karate Kid, um sucesso aí da década de 80. O pessoal vai dizer aí que você acha que deveria ser, refeito, seria mexido de novo, ou se deveria ter se deixado quieto a franquia. Vamos lá, Ian, fala a sinopse aí pra gente. Então tá. Karate Kid é refilmagem de um sucesso estrondoso da década de 80, e o Dre Parker, que é o Jaden Smith, é um garoto de 12 anos que poderia ser o mais popular de Detroit, mas a carreira de sua mãe acaba os levando para a China. Imediatamente, Dri se apaixona pela sua colega de classe, Mei Yin, mas as diferenças culturais tornam essa amizade impossível. Pior ainda, os sentimentos de Dri fazem com que o brigão da sala e prodígio do Kung Fu, Sheng, torne-se seu inimigo. Então, na terra do Kung Fu, Dri conhece apenas um pouco de Karatê e Sheng irá mostrar ao Karate Kid que seus conhecimentos não valem nada. Sem amigos numa nova cidade, Dri não tem a quem recorrer, exceto ao zelador de seu prédio, Mr. Han, que é o Jack Chan, que é secretamente o mestre do Kung Fu. E à medida que Han ensina Dri que o Kung Fu é muito mais que socos e habilidade, mas sim maturidade e calma, Dri percebe que encarar os bigões da turma será a aventura de uma vida. Caraca! Rapidamente. Muita confusão. Só faltou isso, mas peraí, como é que um moleque de 12 anos poderia ser o mais popular de Detroit? É porque você não viu que na música tema do filme, que depois a gente vai comentar sobre isso, ele participa do trailer justamente com Justin Bieber, e ele é um rapperzinho de 12 anos, então porra, Oliver, impossível ele não ser o mais popular da cidade. Oliver, sobe a música aí, Oliver, sobe a música, sobe o Justin Bieber. Sobe a música, sobe o Justin Bieber. Pessoal normalmente reclama que precisa e não precisa. Eu acho que é o seguinte, DVD é feito para pessoas como eu e o Oliver, velhas, datadas, que ainda aprendemos muita coisa, mas a gente quer rever esse tipo de coisa. Os conceitos as pessoas não vão correr atrás, a sessão da tarde não é mais atraente, as pessoas não vão assistir isso, então eu acho que é ideal recontar essa história. Eu tenho um amigo meu que chegou dos Estados Unidos e ele viu lá, não tô mentindo que ele baixou e tô inventando história, não. Ele falou que o filme é emocionante, que o Jack Chan tá muito bem nesse filme. E eu acredito e eu acho que a história precisa ser contada. Cinema moldou o meu caráter. Se não tiver alguém pra recontar as boas histórias, as próximas gerações estão lascadas. Mas o Karate Kid original, ele tem muito desse lance, né, de... que pega o lado emocional das pessoas, né, cara? É um esquema meio Rock Balboa, né? Aham. Uhum. É algo que foi muito recorrente nos anos 80, cara. Então, Karate Kid não tinha nem como ser diferente, assim, pra você ressaltar atualmente o que foi o filme no passado. Eu acho que eles tinham que pegar de novo por esse lado. É, mas você tocou num ponto que, como você falou, você já datou ele pra década de 80. Então, um sentimento que agora acho que não funciona mais. Aí, olha só, eu vou até começar por um lado que geralmente a gente deixa mais pro final. É, o filme, ele teve um orçamento de 40 milhões e já faturou só nos Estados Unidos 172 milhões e arrecadou mais 65 milhões no resto do mundo. É, eu acho que a galera tá querendo rever essa história assim, Diogo. Não, cara, vou te falar. Se pra mim, esse número de bilheteria é só porque é com quem é. Se não fosse o filho do Smith e o Jack Chan, não ia ter metade dessa bilheteria. Vamos consultar aqui o nosso analista de média. O Vivaco, esse filme tá com quantos por cento lá naquele sitezinho malandro que tu conhece? Vamos lá. Rotten Tomatoes! Ó, o Karate Kid tá com 67% no Rotten Tomatoes. Porra, olha aí, cara. A galera tem gostado do filme, né? O Karate Kid, ele quase estreou simultaneamente com o filme do Esquadrão Classe A, cara. E bateu de longe, assim, cara, sabe? Humilhou o filme do Esquadrão Classe A, cara, na estreia. A minha opinião sobre o filme é a seguinte. Eu, inicialmente, tava muito empolgado quando soube que ia ser uma refilmagem, mas só que ia mudar um pouco alguns aspectos, ia passar a ser o Kung Fu Kid, que é como foi anunciado durante meses. E aí quando, porra, não sei o que ela voltou a ser Karate Kid, eu fiquei com o pé atrás. Primeiro, por quê? Todo mundo sabe que na China não se pratica karatê. Todo mundo sabe que o Jack Chan, ele não é um lutador de karatê. E o filme não é de karatê, né, cara? É, não, aí que tá. Aí, lendo a sinopse que eu até não tinha lido, o filme voltou a me reconquistar. Porque na sinopse diz aqui que o garotinho, né, o Dri, ele é um garoto que tem noções de karatê. E ele vai pra China achando que com o karatezinho meia boca dele ele vai enfiar porrada em todo mundo. Então lá na China ele é o Karate Kid, entendeu? Então aí vem o mestre, no caso o Jack Chan, o Mr. Han, que vai ensinar pra ele: olha só, cara, teu karatê de merda não funciona aqui, vou te explicar como é que é o negócio. Aí sim, de repente no final do filme ele vai se tornar o Kung Fu Kid. Mas então o Karate Kid, de repente, nem é em alusão, como foi no primeiro filme, ele aprender karatê com o mestre. É porque ele era o Karate Kid, garoto americano que chegou lá e tal, não sei o que, achando que ia balar, e realmente, lá ele teve que se tornar o Kung Fu Kid. Então aí, assim, eu não sabia desse detalhe do roteiro, E aí, pô, o filme voltou a me reconquistar, porque eu tava realmente com o pé atrás dessa mudança de nome na fase final de produção do filme. É, coitado, o senhor Miyagi, na hora que escutou o seu caracterzinho de merda, deu umas 10 voltas na tumba dele. Meu Deus, sacudiu lá. Ele deve estar lixando o caixão do lado de dentro, lixando, passando pincel, lixando, passando pincel. Ô, maldade, cara, meu Deus do céu. Eu não sei porque eu acredito que esse é um daqueles papéis que o Jack Chan precisava fazer. Ele conquistou meio... Eu não sei explicar como ele conquistou fãs, assim. Os filmes antigos dele começaram a passar. Ele começou a ganhar status, ele começou a fazer uma ou outra participação. Ele começou a ter visibilidade. E ele foi envelhecendo. E eu gostei do fato dele fazer o velho sábio que sabe lutar. É, o Jack Chan, ele começou a se inserir meio que no mercado americano com aquele Arrebentando em Nova York, se eu não me engano. Uhum. Ele começou ganhando notoriedade, é claro, com aqueles filmes do Kung Fu tradicional, da China, do como que chama, da Cidade Proibida, o cacete e tudo mais. Mas no Ocidente, cara, ele começou a ganhar notoriedade justamente por esse filme, por causa daquelas coreografias que ele usava, todos os elementos em volta do ambiente para usar como arma. Isso acabava até funcionando como elemento cômico do filme, entendeu? Então aí, velho, ele, porra, conquistou todo mundo, né, cara? E realmente no Karate Kid, que na verdade é o Kung Fu Kid, né? Ele vai demonstrar algo, acho que diferente até, né, cara? Vai explorar um pouco mais do lado ator dele, cara. Realmente, eu acho... esse filme, ele não tá engraçado. Ele passa o filme todo sério, assim, a maior parte do filme, pelo que deu pra entender... Ele passa uma parte do filme sério, com a cara de, sei lá, de traumatizado, de chateado com alguma coisa, não sei porque. Será que é porque ele é zelador do lugar? Não, é que nem a história. Acho que é que nem a história do Sr. Miyagi. Que o Sr. Miyagi, ele desabafa. No primeiro filme, eu acho que o Sr. Miyagi toma um porre e começa a desabafar da época que ele morava no Japão e tal. Não sei o que, ele tava bem triste. Acho que ele perdeu a esposa, alguma coisa assim. E eu achei legal porque esse papel parece que... Não que ele não tivesse, mas parece que acrescentou dignidade ao Jack Chan. Achei legal, quero ver o Jack Chan nesse filme. É, cara, é o que eu tava falando. Tipo assim, esse filme é o Jack Chan e o filho do Will Smith. O filme, pra mim, ele não poderia ser vendido como parte da franquia Karate Kid... Pelos motivos que vocês já falaram, e porque ele é um filme que ele não necessitava desse nome. Qualquer nome que tivesse filme ia vender, porque o que tá vendendo é o nome dos atores. O filme em si, a história do Karate Kid em si, não tem nada a ver com isso, entendeu? Dificilmente eu concordo com o Diogo, mas eu dessa vez vou ser obrigado a concordar. O filme podia ter qualquer nome. Assim, podia se chamar o garoto americano que vai pra China e tem que aprender Kung Fu. Black Kung Fu, The Black Diamond Jr., sei lá. É, alguma coisa assim. O mini rapper do Kung Fu, qualquer coisa, assim, podia se chamar. MC Fu. MC Fu ia ser ótimo. Faz muito tempo, só na comédia que eu percebi isso, mas faz muito tempo que eu não tô vendo revelações. Não é como o Christopher Reeve virando Superman, não é como vários atores surgindo para certos papéis e depois disso eles crescendo. Pegando gente famosa para contar uma boa história, querendo ou não, é uma boa coisa. O problema é que a franquia seguinte fica duas vezes mais cara e tem que se pagar e depois cancela ou faz um terceiro filme ruim, Homem-Aranha. Outra questão também que a gente estava discutindo aí a respeito do fazer parte ou não de uma franquia, você contar, né, que o público conheça uma história que foi contada, pô, há 20 anos atrás e tal, e você mudar talvez drasticamente, né, será que tinha necessidade realmente de levar o nome de Karate Kid? Eu acho o seguinte, cara, se não fosse com o nome Karate Kid, o pessoal ia declarar como uma cópia, entendeu? Agora que faz parte da franquia, é um reboot, é uma história repaginada. Verdade. Então, quer dizer, em termos comerciais, é interessante a galera manter, né, um nome, talvez, aí, fazer com que esse filme seja parte da franquia realmente. Bom, então eu volto à minha posição inicial e continuo discordando do Diogo, concordo agora com o Oliver. Isso aí. Maria vai com as outras. É porque senão a gente apaga o cast. Tem isso também. Cara, eu tava pensando aqui uma coisa. A aceitação desse nome, Karate Kid, também é porque, por exemplo, teve o primeiro filme que foi o bom, o segundo foi aceitável, e depois veio com a mulherzinha, né? Aquela que faz Electra, se não me engano. Não, é a Hilary Swank. É Hilary Swank. Confundi. Depois foi luta boxe, né? Exatamente. Por isso, como ficou galhofa a franquia, eu acho que a aceitação desse novo filme, como Karate Kid, é maior, entendeu? Não tem aquele choque de, tipo, ah, porra, a história tá pronta, ah, vai ferir a imagem da franquia e tal, porque a franquia já foi, entendeu? Já virou galhofa há muito tempo, então esse filme passa despercebido por isso, eu acho que a aceitação dos fãs tá maior por isso. Bom, um detalhezinho que eu achei interessante aqui comentar é que o filme ele tem nada mais, nada menos do que 140 minutos. Esse filme tem mais de 2 horas. É uma coisa não muito comum para um filme desse gênero, né? É, eu acho que eles fizeram a narrativa completa da jornada do herói. Porque pelo que eu lembro do Karate Kid, eu lembro que assisti um dia desse, um, e eu senti falta de desenvolver os certos passos da jornada do herói. Eu vou pegar um apanhado aqui dos roteiristas. Bom, vamos lá. Um dos caras tá aqui acreditado como Robert Mark Kamen. Ele, além do Karate Kid, ele escreveu Carga Explosiva 3, Busca Implacável, Bandidas, porra. Carga Explosiva 2, Carga Explosiva também. Porra, olha só, ele escreveu Beijo do Dragão, hein? Agora eu te pergunto, ele escreveu o quê? Ele entrava na produção, batia o cartão e ia embora, né, velho? Porque, pô, só filme de pancadaria, velho. Ah, não, mas agora vamos lá. Tem aqui outro filme que ele escreveu, foi o Quinto Elemento. Opa, isso é legal. Agora eu sei por que ele escreveu Karate Kid. Porque aqui também tá aqui, ele escreveu o Karate Kid 4, que eu nem sabia que existia, eu não vi o Karate Kid 4. É o da Hilary Swank. Não é, esse não é o 3? O 3 é qual? Então o 3 eu apaguei da minha mente. O 2 é do Bonsai, não é? O 2 é o que tem a música do I am the man who will fight. Eu jurava que era o 1. Então, o 3 é com o Ralph Macchio ainda, cara. Ele escreveu também aqui Máquina Mortífera 3. Então o cara tem. O cara é que nem o Shyamalan, mas ele fez coisas, né? Cara, olha só, o Máquina Mortífera 3, se ele não escreveu o 1 e o 2, já tava pronto. O 3 não é crédito nenhum de ter feito, porque foi só ele pegar os personagens e criar uma história nova. Ah. Você não pode falar isso. Se o Rod Reis estiver ouvindo a gente, ele desenha histórias de personagem pronto. Tem roteiristas de quadrinhos que tem que fazer histórias com personagem pronto. Não é que tiramos crédito dos roteiristas, mas, por exemplo, se tu pega uma história com 2 personagens prontos, que já tem a história, o background deles pronto, já sabe como é que eles vão atuar em si, é mole, cara. Você não criou nada. Bom, o outro roteirista aqui tem um detalhezinho bacana de falar dele, que é o... Como é que é o nome do rapaz? Michael Sócio. Ele deve ser... faz uma piada aí, Oliver, com o Michael Sócio. Precisa dizer, cara? Não faz, porque o cara pode te processar e acabar com a parceria, né? Ele tá aqui, cara, contando como roteirista de nada mais, nada menos que Um Maluco no Pedaço, The Fresh Prince of Bel-Air. Moleque! Aí que entra o contato, exatamente, né? Aí que tá a volta. Uma boa amizade, né, cara? Uma boa amizade é tudo. E legal que esse filme, até falando, continuando falando da galera da produção, esse filme tá uma coisa bem de família, né? Porque na produção, além daquele monte de nome genérico que sempre tem na produção que a gente não conhece, tem o Will Smith e tem a Jada Pinkett Smith, que são os verdadeiros senhores e senhora Smith. Eu vou embora, galera. Falou. Valeu. Ai, cara. Agora vamos puxar um assunto aqui que eu queria puxar desde o início, que eu até dei uma palhinha dele no início do cast, que é a música tema. Se a gente teve aí, deixa eu pegar o nome aqui. A gente teve uma que era aquela You're the best around. É mais ou menos isso. Essa é do 1, que inclusive a Capcom usou no trailer do Street Fighter, de tão emocionante que era. Que era o treinamento de começar a jogar Street Fighter, do Street Fighter HD que ela lançou. O diretor que dirigiu até o terceiro filme do Karate Kid, velho. Ó, olha só, ele escreveu também Rock 5, velho. Puta merda. Pior. Desculpa. Dirigiu Rock 5. Isso explica muita coisa, hein? Rock 5 é o único que eu não tenho, cara. Eu tenho todos os Rocks, mas Rock 5 eu não tenho. O golpe da garça, né, cara, passou esse lance na sessão da tarde, não é porque eu acredito que a maioria viu na sessão da tarde, e dia seguinte, no intervalo da escola... Era um inferno. Era um inferno, velho, sabe? Já foi parar uns três moleques na secretaria porque é raro o chute no outro e... É, então aqui a parte que eu tava falando do, em relação à trilha sonora na música tema, é que a música tema do novo Karate Kid é cantada por nada mais, nada menos do que, por favor, Oliver Pérez. Justin Bieber. Sobe, sobe Justin Bieber aí. Então é isso aí, a música tema do filme é cantada pelo Justin Bieber, olha aí galera, Justin Bieber junto com o filho do Will Smith, que é o personagem principal do filme, fazendo um rapperzinho lá. Tem que falar mais nada. Eu acho que nesse quesito o filme perde de muito pro filme anterior, pros filmes anteriores, né? É, então vamos agora começar pelos nossos convidados, que já estão sendo convidados pela segunda vez consecutiva. É, Oliver, qual é a nota de expectativa aí que você dá pro Karate Kid? Cara, esse daqui eu vou me manter no 6 também, cara. Eu, sei lá, é que eu te falei, né? Eles vão mudar um pouquinho a história mais pros dias atuais, né? Pra esse mundo de mídias digitais que nós temos hoje, provavelmente. E celular e coisa, né? Porque é a única diferença que tem, né, cara? Não tem outra. E só, cara, não tem. Eu acho que eles vão manter, que nem a gente falou no começo, o lado emocional do filme que deve pegar aí, que foi algo que todo mundo elogiou. E como eu não sei... Por enquanto eu não vi o filme, cara. Eu vou me manter no 6, eu posso até mudar minha nota depois de ver. Aí ela não é mais nota de expectativa, né, Oliver? Ah, sim, é. Nota de expectativa. Não, chuta o Oliver do cast. Então, aproveita que você falou aí, Vivaco. O que você espera aí do Kung Fu Kid, não? O Karate Kid? Nota 8. Nota 8? Olha aí. Tudo no Jack Chan. Pessoal, 8 é muito perto de 10, gente. 8 é quase 10, cara. Cara, 6... Eu falo com o coração, vocês lembram as notas do programa passado, né? Vocês lembram a nota do Avatar que vocês... Olha só, o cara dá 10 pra Mercenários e 8 pra Karate Kid, olha a proximidade. É o coração, cara, é o coração que fala, eu não controlo o meu coração, cara. Então, Diogo, fala você aí, qual a nota que você dá? Cara, eu vou manter o 5. Isso pra não cair pra 4, cara. Porque, de boa, como o digníssimo anterior falou, que eu esqueci o nome dele agora... O cara que tá anunciando a conferência. O Vivaco falou, foi mal. Quem vai sustentar o filme é o Jack Chan. Mas como ele não vai lutar, então você já tira ele do filme. Ele vai estar atuando só. O Jack Chan não tá no filme pra atuar, ele tá pra dar porrada. Se ele não vai dar porrada, então ele tá lá pra quê? Então, cara, é nota 5, 4,5 se for possível. Não, 5, já deu 5, já botei na calculadora aqui, não me faça apagar. Beleza. É... Eu vou no meio termo aí entre os nossos convidados e o nosso participante Diogo, que eu vou de 7. A média das notas acabou ficando aqui em 6,5. Acho que esse cast não passou muito disso, né? A outra ficou 6,1, esse ficou 6,5. É, cara, Hack e Karate Kid, né, cara? É, então é isso aí, galera. O Karate Kid, eu tenho que parar de falar isso aí, galera, porque tá ficando muito malandrão carioca, né? E aí, galera, pá, eu nem sou assim, pô. É, tem que puxar um novo jargão menos carioca. O interessante foi que ele disse: eu nem sou assim, porra. Usa um jargão russo, cara. Fala, vamos jogar camaradas. Tovarish. Bom, então, o filme ele vai estrear no dia 27 de agosto, mesma data do REC, olha aí. E ele estreou dia 13 de junho nos Estados Unidos. Eu fiquei sabendo, não vou citar nomes, que tem participantes aqui do cast que já inclusive viram o filme em DVD RIP. Entendeu? Eu não vou citar o nome. Que isso, cara? Quem, cara? É participante ou é convidado? Não vou entregar. Bom, então é isso aí, galera. Dia 27 de agosto, compareçam aos cinemas. Por favor, não baixem o filme, como muito bem disse nosso amigo Vivacqua. Compareçam ao cinema aí dia 27 de agosto, Karate Kid. Beleza, aí a gente vai colocar o link pra baixar no post também. Não dá não, ó. Mas o link direto, a gente vai hospedar no servidor do Nerdrop, viu? Que bom, que bom. Pois é, galera, chegamos a mais uma leitura de e-mails do TrailerCast, e-mail referente ao episódio 2, parte A e B, que foi sobre o Último Mestre do Ar e sobre os mercenários. E aí, Diogo, o que, que você achou desses últimos casts aí? Achei, cara, achei excelente, achei assim, a gente melhorou bastante, né, mas sou meio suspeito pra falar sobre isso, né, cara? Inclusive, estamos muito mais humildes agora, né? Eu vou deixar o pessoal que comenta muito aí no site, entendeu? O pessoal já comenta pra caramba, né? Deixa aí a opinião deles. É, galera, bom que o Diogo tocou no assunto. Galera, o pessoal tem que comentar, tem que mandar e-mail pra gente saber como é que tá, né? Se tá indo bem, se o pessoal tá curtindo. Porque o único jeito de melhorar ou não é com a resposta da galera, né? Com o feedback do pessoal. E agradecer também, né, Diogo, a participação, tanto no último quanto nesse agora, do pessoal lá do Nerdrops, né? Nossos patrões. O Oliver e o Vivaco dando aquela moral aí pra gente. Vocês vão gostar de ser chamado de patrões. Vão. Se preferir, eu acho que o Oliver ele gosta de ser chamado de chefinho. É, chefinho. Né? Tanto que seja, né, cara? Então, cara, eu vou ler aqui o primeiro comentário que eu vou ler, cara, do Junior Gamer. Ele diz aqui, ó. Fala, nerdaiada. Bom, assim como todos os fanáticos pelos filmes de ação dos anos 80, espero que os mercenários com um hype foda. E mais ainda, ele espera que tenha uma continuação, olha aí, que possa incluir outros ícones oitentistas, como... quem aqui, deixa eu ver. Carl Reuters, Jesse Ventura, olha aí, caraca. E uma participação do eterno Hulk, o Lou Ferrigno. Aí tá dizendo aqui que sonhar não custa nada, realmente, sonhar não custa nada, né, cara? É, cara, a máquina do tempo também não custa nada, porque essa galera aí, meu amigo... É, acho que aí o... Tá de sacanagem. É, a cota de terceira idade já tá esgotada nisso daí, cara. Porra, só de fralda geriátrica, meu amigo, que vai ser de orçamento, vai ser um absurdo. E ele bota um PS aqui, cara, pro Oliver. Ele fala que o filme do Thor tá me parecendo uma boa merda. É, eu sou sempre o defensor do filme do Thor. Cara, eu tenho que concordar com o Gino Game que realmente o que tá aparecendo de formação no filme do Thor aí tá deixando muito a desejar, assim, junto ao Batman. Ao Batman não, porque o Batman é da DC, né? Mas ao Homem de Ferro e os outros filmes dos Vingadores aí, eu tô achando que o Thor vai... Eu morrer na praia. Rapaz, eu tô te falando que eu tô procurando alguém pra apostar comigo um dinheiro que o filme do Thor vai ser foda. Eu tenho certeza que vai ser foda. Vou esperar sair mais um trailer, eu aposto contigo. Beleza, cara. Qual é o próximo comentário que a gente tem aí? O próximo comentário é da Camila Chaves. A Camila já tá comentando aí com a gente, já tá mandando e-mail e já compareceu nos outros casts anteriores. Já é uma antiga ouvinte, se assim pode se dizer, né? Porque a gente tá começando agora. E ela mandou um comentário, que ela colocou um comentário que o TrailerCast de número 2B ficou muito bom, nos parabenizou por ele e falou que quando chegar no número 10 nós vamos estar super, seja lá o que isso quer dizer. Camila, beijão pra você e continua ouvindo a gente aí. Olha aí, cara, vamos estar super, hein? Já pensou? Nossa, super. Garoto, super. É, depois aí rola o comentário de que ia que dá escorregada, tá vendo? É, mas isso aí. E aí, Camila, o que você achou do comentário da Camila? Vamos mudar de assunto. Cara, eu achei que ela foi um comentário embasado, achei bacana. Ela tá acompanhando mesmo a nossa evolução, né, cara? Ela ouviu desde o episódio 0. É, aí... Charizard, Charmander, essa parada. Isso aí, ela vem acompanhando a gente crescendo. É bom, que bom que a gente tá melhorando, né, cara? Porque ia ser uma droga se a gente ficasse estacionado. E qual seria o próximo e-mail, comentário? Não, agora o próximo é um e-mail, cara. Um e-mail da Carol Persan. Olha só, Persan é... Tudo bem, né? Francês, né? É, cara, bacana isso, né? É. Ela diz aqui, ó. Olá, rapazes. Estou adorando o cast de vocês. Além de ter aprendido também que a palavra trailer é com L só. Olha aí, viu? Que nem eu, cara. Eu jurava que era com dois L's, cara. Porra. Deve ter alguma língua que trailer com dois L's, cara. A gente fica vendo muito assim e assimila. É, deve ter alguma coisa assim. E ela diz, ó, ela tá dando uma informação pra gente aqui, ó. Gostaria também de informar ao querido Ian Marlon sobre o comentário da tal Guilhermina Gimli. Pra quem não se lembra, a gente comentou que ela possivelmente seria a gostosa brasileira nos Mercenários. E ela diz que essa bela mulher, ela é atriz sim, ao contrário do que o idiota disse. E que ela tá atuando numa novela da Globo. Que ela é namorada, olha aí, do Murilo Benício, cara. Então eu sou... Nossa... Então eu sou um idiota porque eu disse com toda a propriedade do mundo que ele era só modelo, mas ela também é atriz. Não, realmente, eu dei uma procurada, achei, se não me engano, uma VIP ou paparazzo dela, alguma coisa do tipo assim na internet, assim. Essa semana agora, cara. Muito bom, muito bom. Vou te passar depois. Beleza, passa o link, cara. E, ó, ela espera mais um Thriller Cast. Vamos, tá saindo atrasado, mas tá saindo. E que vocês façam muito sucesso. Amém, cara. Tomara que a gente faça muito sucesso, né, jogo? Boa, super. Super. Então, bom, galera, é isso aí, cara. Eu comentei já no início do cast, tô comentando aqui de novo. Infelizmente, deu uma atrasada aí, galera. Tive uns probleminhas particulares aí no final de semana que não deu pra eu botar o Thriller Cast no ar. O Flamengo perdeu, aí o Ian não consegue. Botei isso, né, cara? O Flamengo perde, cara. Eu fico desorientado, cara. Essa paixão pelo meu time é muito grande. E basicamente é isso, galera. A gente vai voltar à regularidade. Voltamos aos trabalhos normais já na próxima quinta-feira, tem outro. E abração, galera, aí. Obrigado pela atenção. Mandem e-mails, mandem comentários. E-mail pra trailercast@gmail.com. Tava esquecendo de falar. E sigam a gente no Twitter, @trailercast, @DiogoSouza e @Yamarlon. Olha aí, ó. Quase que não sai agora, mas beleza. Saiu bonitinho, direitinho. Não, eu tenho que ensaiar melhor isso. Então, galera, até semana que vem. Ou até semana que vem, não. Até daqui uns 2-3 dias, dependendo do dia que você estiver baixando. Exatamente. Dá mais um tchau aí, Joe. Tá, tchau, Joe. Babaca. He's gonna make you his sex slave. You're gonna gargle mayonnaise. No. Unless we bust a massive monster mama jam. Dude, we've been through so much shit. Deactivated lasers with my dick. Now it's time to blow this fucker down. Come on, Cage, now it's time to blow doors down. I hear your tables, now it's time to blow doors down. Light up the stage, cause it's time for a showdown. We'll bend you over, then we'll take it up round town. Now we got to blow this fucker down. He's gonna rape me if we do not blow doors down. Come on, Cage, cause it's time to blow doors down. Who will find Flavius? It's time for the smack. Hey, Antichrist, Beelzebub. We know your weakness. Come on, Cage, you're coming with me!